PS, corredor Axé, reporta no farol da Barra. Editada. Salvador, Bravo Felipe, Bravo de Paris, para o Grande São Lago. Bravo que Luiz, que reporta rotatório visual. Comparado ao rotatório visual com Santo, Bravo que Luiz. Mantém o passarinho do 230. É, mantém o 230. Utilizado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, completa aqui a minha torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Tô direito, 1-2-9-5. Salvador, no voo 648, a informação mais. Voo no 648, essa identificação, cruzada a chegada MAD, desce para o nível 050 na flor de MAD. Identificou. 050 Mareito. Aí meia para o externo, já vai estar travado. Sente, vou pousar no zero? 1-0. Que aguarde autorização de pouso, então. Trago. 2-2-3-0, livre decolar, vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Livre, 2-2-3-0. Ô, Salvador, o Oceaner 6326, ele vai estar na Eco. Oceaner 6326, boa tarde, senhores ataques Alfa, Juliette, portão 01. Dia Alfa e Juliette, portão 01, Oceaner 6326. Oceaner 6142, ponto perdão, 90, pronto. Ciente, mantém a posição, 6142. Mantendo, 42. 48 após Mário Paulo Laduna. Está livre o gol no meu botão. Obrigado. Autorizado ingresso da 1-7 após alinhado e pronto, é com. 2-2-3-0 passarindo, decola aos 4-8, chama o controle 1-1-9-8. 3-9-8. Minha torre, 1-1-8-9-5. Bravo, Cristo, na torre, 1-1-8-9-5. Salvador, tá passando Bravo Feliz, na porta da rotatória, visual com o campo. Que Bravo Feliz, direto para final do 1-7, aqui, direto para final, reporte. Direto na final do 1-7, reportará o Bravo Feliz. Tá, o Tango de Pouso, 1-2-0 graus, 8-9. É, já o Tango Tango. 2-2-3-0-5-0-6-3. Confirma? Código 5063. Código 5063. Tá no modo normal. Ok, tá em modo Charlie com altimetria, acionado 5063. Passarei 2-2-0, não estou recebendo modo alfa nem chá. Ok, vamos verificar o equipamento aqui. Pode confirmar se ele está recebendo agora? Recebo. Passarei 2-2-3-0, sai da arboleta, ligou 2-0 na árvore. Autorizado, Alemanteu, 1-4-2. Alemanteu, 1-0, Chinero, 1-4-2. Ô, controle, coordena nível final 120 pro passarinho do 2230. Sete, aguardo. Nada. Com livre decolagem, vento 120 graus, 120. Decolagem, Chanel, 142. É, a instrução foi Oscar Bravo Eco, mas o 142 também está autorizado. Vou completar alinhamento, decolar, vento 140 graus, 129. Baixinho, decolagem 0, 142. Autorizar a táxi Alfa Juliette, Pátio 3. 129. Oscar Bravo Eco. 2230, nível final autorizado, 120. 120, 2230. Salvador, Bravo Polícia. Eu quero isso que o vento 140 graus, 109, livre pouso no 7, esquerdo. Livre pouso, Bravo Polícia. Eco decola 5-2, chama o controle 119, decimal 8. 19-8, vai transferir o Oscar Bravo Eco. Controle em Salvador, boa tarde, do Papatango Oscar Bravo Eco, na sua escuta. Bravo Eco, eu tô aqui 19-8, ok? Vem pro Oscar Bravo Eco. Eu controle 19-8, graças a uma boa tarde. Oscar Bravo Eco decolou agora no corredor Axé, mantendo o no seu pé, aguardando a central 085, reportando o farol da Barra, enquanto possível estimado da Barra. Tomará passando fora da Barra, quando possível estimado, Oscar Bravo Eco. Contra Salvador, uma boa tarde, Xenair 6142, decolado na Pouca, se escuta. Xenair 142, acione 5154. Alocado, 5154, 6142, cruzando 2 mil pés na Pouca. Na 6142, recebo 2 mil no transponder, na saída da Pouca, o nível 350, aguardando para passar da. Ativo, vamos transferir para o meu equipamento 2. Papatão, quilo, Quebec, Serra, deixa para os que está no local, não atraco para reportar. Livre também. Atingindo 050, 648. 7048, aguarde. Aguarde. Você na 648, desça para 2 mil pés, ajuste no 010. Foi pro 648? Afirmativo, Xanemel, correção. Gol no Eagle, Mike Juliette Romeu. Boa tarde, a informação em curso é a Mike, copia 360 para Campinas. Não, você escuta. Caso 4065, autorizado Salvador, Campinas, nível 360, Piso Luno 6 até Belo Horizonte, direto trilho conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita após a decolagem, sua saída da El Leda Bridge. Transponder 5-4-5, controle 1-9-8. Autorizado Campinas, nível 360, Tapezolo 1-6, BHZ após conforme a rota do plano, saída primeira curva à direita da pistão 0, da El Leda Bridge. 5-4-1-5 é o transponder e 1-1-9-8 é o controle, Salvador. Azul 4065, atejamento correto, reporte o plano para puxa, acionamento, portão 08. Reportará. Oscar Bravo é com livre ascensão para o 085, voa direto ao destino e quanto possível chamar o topo. Confirmando, 085 é autorizado direto ao destino? Afirmativo. E quando possível chamar o topo. Estimando no 8 ou no 4. Copiado. O Gol 642 estabilizou aí a Nessa Vista. Gol no 648 completa, chame a torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, até já. Controle, Xenem 142, pode vamos por onde, Aracaju? Aguarde a coordenação com o Recife, Xenem 142. Guardando, 42. 39, dá para participar, igual para a Ideal. E aí, informação mais profissional. O Marinha 5039, autorizado Salvador Ilhéus, o no meu pé, corredor Axé, decola da 1-0, primeira curva de decolagem à direita, transponder 5412, controle 1-1-9, decimal 8, Marinha 5039. Vem para o controle, não estou recebendo bem. 0242 após a decolagem, 1-2-6-8-5, solicite ao mesmo. 2-6-5, vou chamar o 6-1-4-2. Obrigado. Tente Maria 5039, estacionamento do táxi me chama. O 39 vai acionar. Estacionamento critério do comandante, chama para o táxi. Camarada, 4-8. Livre pouso, vento 150 graus, 1-0 mais. Livre pouso, 4-8. Trip 5490, autorizado Salvador Petrolina, nível 200, saída Moma após direto Petrolina, decolada 1-0 com primeira curva após decolagem à esquerda, acione 5134 no transponder, controle 1-1-9-8. Bom, momento não temos tráfego de aproximação, está autorizado, sempre me escuta o Max Delta Romeo. Sempre na sua, Romeo. 98, controle, copiou 35490. 35490, cotejamento correto, com reporte de ponto de posicionamento, portão remota 0343. Passará pronto, querido. Confirme? Gente, Alfa Tango Tango no pátio 3, autorizado pátio principal, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 1-8-95 para o cruzamento da 735, Alfa Tango Tango. T48, solo 02, direita 219, solo. Direita 219, linha 48. Alô, Salvador, gol no 648, livrando, boa tarde. Gol no 648, boa tarde, ele da táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Tráfego Salvador, boa tarde, 5241, dentro da Mike, na remota 05, autorização para Vitória da Conquista. Trip 5241, a informação Mike confere, copia 200 para a Vitória da Conquista. Afirmo, cara, 200 Vitória da Conquista, é, pronto para a cota. Trip 5241, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, saída Alpa, após direto Conquista, decola da 10, com a primeira curva após decolagem à direita, acione 5437 no transponder, controle, 119-18. Trip 5241, autorizado Vitória da Conquista, 200, saída Alpa, após direto Vitória da Conquista, primeira curva à direita. 4 pessoas, a zona chama 119-180 após a zona. Trip 5241 corrigindo, sua saída é Arpo. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. E o transponder 5437, coteja. Arpo, Alfa Romeo Bravo, Oscar. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Arbor. Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Copiado. Tá confirmo o transponder copiado? 5471, senhor. 5437 é o seu transponder. Ok, 5437, ajustando. Trip 5241, cotejamento correto. Tá posicionamento. 5431, transponder, senhor. 5437 é o seu transponder. Trip 5241, coteja. 37, 437. Afirmativo, cotejamento agora correto. Reporte para o pushback, assinamento. Reportará por tiver estacionamento. 241. Marinha 5039, chame agora a torre em 1-18-95 na hotel. Marinha 5054, que chamou o solo, confirme? Copia 045 para Ilhéus. Marinha 5054, está Salvador Ilhéus, nível 045, corredor axé, restrito a 1 no meu pé, já está a liberação do controle, decolada 1 a 0, primeira curva após a decolagem à direita, acione 0263 no transponder, controle 199-8. Marinha 5054, atendimento correto, passando para o estacionamento, pátio militar. Marinha 5054, acionamento que está aí do comandante, já para o táxi, já pronto para o táxi. Para o táxi, Marinha 5054. Controle 19.8, Marinha 5039. Camará controle 19.8, farol da barra, graças. Controle de Salvador, Marinha 5039. Marinha 5039, em condições visuais, 1 no meu pé no corredor axé, o Marinha 39, manterá meu pé no corredor axé. Para ingresso em Ilhéus, ao 1750 e para Ilhéus, 1830. É um traço a 7 milhas, 2 horas, não copiou qual é o traço, senhora, mas está fêmea. Estamos tendo 500 pés no helicóptero, mais filete ocorrição, Marinha 5039. O 3 horas está feito o traço no sentido oposto, 500 pés, 7 milhas afastado. 490, estacionado com 48 a bordo, autonomia de 4 horas. Qualquer Naracaju, está falando para o táxi. Trip 5490, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1, o 9, decimal 95, ajuste no 009, bom voo. Tá. Papatango Lima Bravo Vitor, boa tarde. Confia em paz, estacionamento, pista aqui decola. Tá no lugar da área, decola da 1-0. O vento tá 1-2-0, 1-0 graus, decola da 1-0. 1-2-0, quanto? Ciente, copia 4-0-0 para Campinas. O vento 1-2-0, 1-2-0 graus, 1-0-2. Sim, Salvador Lima Bravo Vito, autorizado Salvador Campinas, nível 400, via Upzulu 10 até Bid, após Upzulu 16 até Belo Horizonte, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Decolador 10, com primeira curva após decolagem à direita, sua saída da Euleda após Bridge. Transponder 5121 no controle 119-8. Lima Bravito, condicionamento correto, confirme teu AB. Sim, estacionamento táxi, torre em 118, decimal 95. O ajuste 1009. Para o táxi azul 406, 93 a bordo, 4:50, Ribeirão Preto. Confirme os dados do táxi, o azul 465? Confirmo, 93 a bordo, 4:50, Ribeirão Preto. Só confirmo pelo B que outra pessoa cotejou junto com o senhor e não pude ouvir. 93. Sente, autoriza táxi até o ponto de espera, já táxi principal Índia no ponto de espera, torre em 1-1-2-95, ajuste no 009. Pátio principal Índia, na torre lá, 095, azul 4065, vem nosso, obrigado. Sente Maria 5054, chame a torre 118-95 até o hotel para ir decolar a interseção, só confio em PLB. Sente Maria 5054. Marinha? É o Lima Bravo Vitor. Ok, Lima Bravo Vitor, tá direcionamento e... para o táxi. Direcionar, chamará para o táxi, Lima Bravo Vitor. Força, mandou Marinha 5054. Eu 5054 para decolagem para ele, hoje decola direto para o sul. Acima, senhor, se possível, decolar daqui, você pode me ajudar? Autorizado, então, na interseção para o Açu, para cruzamento da pista, o vento 120 graus, 149. O trip 5490, decola 15, controle 119, decimal 8. 119,8, obrigado, boa tarde, 5490. Controle Salvador, muito boa tarde, é o trip 5490. Trip 5490, contato radar na decolagem, sou para o nível 200, saída bom. 200 autorizado na MOMO 5490. Oi, Salvador, Marinha 5054, solicita cruzamento da 10. Oi, Salvador, boa tarde, 4065 da Azul, autorizado na 10, pronto. Quiciente, o 4065 vai manter ponto de espera. Mantém. O Marinha decola o 16, controle 19-8. 19-8. Francis Voz vai agressar na terminal Ilhéu, chame 1201 e dá presente livre para frente. Terminal Ilhéu, 1201, depois do momento, forma que a Confirme? A partir de 0 da Bahia vai atender para 0 da Bahia. Gente, o Marinha 5-0-3. Controle, comandou, Marinha 5-0-3-4. Boa tarde. O Marinha 5-0-3-9 está livre. Tração, passou. Entendeu que já pode atender para o 0-4. Está livre, exceção para o 045. O Marinha 5-0-3-9 está presente. Está livre para a frequência. Tração, Felizado, Alemão Kilo Brown. Marinha 5039. Tem ainda, como o senhor vai subir para o 045, o senhor vai manter na minha escuta ainda. Manter na sua escuta até o final, o 045. Contra Salvador, Marinha 5054, boa tarde. Marinha 5054. Mantenha as condições visuais. O no meu pé no corredor Axé. Reportando o farol da Barra e, quando possível, estimado de ingresso terminal Ilhéus e o Porto. Mando o terminal Ilhéus 1235, Ilhéus 1710. Bateria o pé e chamada do farol. Quatro da manhã. Sim, confirma o seu smartphone. Na final, senhora, contém bar travado ali, Maquilo Bravo. E Maquilo Bravo, torre 1895. Bravo. Estimado para Ilhéus 1835, terminal 1735. Marinha 5054, confirme só o estimado para Porto. 1835 será o ingresso no terminal Ilhéus. E o pouso? Corrigindo, 1755 terminal. E 1835 pouso em Ilhéus. Ah, agora sim, copiado. O 4065 decola aos 18, controle 1918. 198, boa. Tá um quilo com meu óculos pra você. O Papatango, quilo Romeu Oscar, a Cani 0153. Olhe, boa tarde, Azul 4065, perfil da Dael. Azul 4065, contato radar, estou para o nível de voo 360, saída Dael, Leda Bridge. 360, Dael, Leda Bridge, 4065. O Papatango, Oscar Bravo Eco, vou chamar o centro Recife, 126, decimal 8. Seu solo 19, está autorizado táxi até seu pátio, estacionar a Figueiredo. Bom, Lima Bravo, Vitor, acionado e pronto para táxi da Erika. Um helicóptero, você tem a fé? O C4 ficará aberto. Chegando agora aí no pátio 5, após ele, livre o seu táxi e chame para cruzar a 1735. Estado já ao contrato, quando o meu ponto operado, chamará para o cruzamento 1735, por Lima Bravo 5. 6321, autorizado Salvador, Brasília. Nível 320, vem o peso 17 até a Pino. Após, conforme rota do plano de voo, decolada 10, com primeira curva após a decolagem à direita. Sua saída é Arbor, transição Elefa, 5462 o transponder, controle 119.8. 320, autorizado para Brasília, Arbor Elefa. Segue na peso 17 até a Pino. Decolada 10 com curva à direita, aciona 5462 no transponder, 198 no controle, Oxané 6321. Oxané 6321, contejamento correto, reporte para o posicionamento. Vai, boa tarde. Rio Janeiro 6327, Ilhéus, pronto, corta. Rio Janeiro 6327, informação novembro, confere. Salvador, Ilhéus, nível 240. Decolador no zero, saída da EL, Leda após direto Ilhéus. Decolador no zero, com primeira curva após decolagem à direita, 5452, transponder, controle, 119, décima 8. Rio Janeiro 6327. Ok, copiado, Rio Janeiro 6327, autorizado Ilhéus, nível 240. Decola no perfil, aliás, decola da 1-0, pista 10, no perfil da Tael, direita, após direita, filial. Primeira curva será direita, com transponder 5452, controle atual, 119, décima 8, Xanem 6327. Xanem 6327, cotejamento correto, reposta pronta, puxa acionamento, portão 01, boa tarde. Reportaremos, tráfego de funcionamento, 6327, boa tarde. Após o cruzamento, à direita pela Lima, pela Mike, e Lima e chamará no pátio solo 1219 para o cruzamento do pátio. É isso, vai chamar para entrada no pátio 1, viu? Chama aqui, vai chamar para entrar no pátio 1, de novo, para o Tá liso aqui no nosso voo, rotatório. Bravo Vitor, se aproximando aqui da Lima, para ingressar no grande pátio. O Lima Bravo Vitor, boa tarde, autorizado ingresso no pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame novamente a torre em 1-18-95, ajuste no momento 1-009. Ação de ajuste, autorizado o cruzamento do pátio principal, quando na Índia vai chamar a torre, 1-18-95, o denotador. Papá Romeu, Indy November Alpha, uma tensão de transvisuais de 1.500 pés de corredores e porta parede. Dois, vai na prova. Central. 09. 0 graus, 1 0. Repouso, 1 0, 14 graus. Recife, 133-25. Recife, 3-3-2-5. Lima Bravo, Vitor, retornando no ponto de fora da 1-0. Ciente, mantém a posição, Vitor. É. Chama Torre 11895. Torre, boa tarde, está passando quilômetro. Torre, acho que dá presente direto final da 7 encurtando para a possibilidade de pouso direto. Chame na final. Chama lá na final da 17 quilômetros. Solo, voo 9649 no 2, do chefe de acionamento. 241 agora, na remota de acionamento. 5241, colega equipe de sal chama para táxi na pátio 3. O gol no 649, colega equipe de sal chama para táxi no 02. Livre chama o táxi no 2, 649. Confirme? O trip 5241, quando a equipe de sol, chame para o táxi no remota 05 no pátio 3. Azul 4462, boa tarde, faça um táxi lento. Reporte antes da Juliette, chame a aeronave, está iniciando o push no 02. Confirme? A posição do 4462 vai após a altura usada em branco, tá? É a 03. Obrigado. O gol no 649 totalmente pronto, cara, puxa. Você tem que aguardar um minuto. Sim, então o gol no 649 aguarda, então novamente autorização, vou ingressar uma aeronave na Juliette pro 03. Ok, vai aguardar o 649. O azul 4462, autorizado Juliette, portão 03. Agora para o 4462. Solo, Sonia 6327, portão 1 para o funcionamento. Puxa, Sonia 6327, aguarde, cara, puxa. Aguardar na 327. Bravo Vitor, decola aos 30, controle 19.8. Controle 198, Bravo Vitor, grato. Informação novembro, confere, um segundo cópia. Colagem, sou para o nível de voo 400, na saída da Euleda. Olha, o quilo Romeu está na final. Romeu, acho que ele pousou no 7, 120 graus, 129. Trip 5627, Avisar Salvador, Aracaju, nível 190, via Golf 677, decolar da 90, com a primeira curva após decolagem à esquerda, saída Puca, Jama, após direto Aracaju. 5472, transponder, controle, 119.8, trip 5627. 57, planejamento correto, repassado para puxe, acionamento. Bola 649, fazer a nave parqueada no 13, autoriza a gente? Bola 649 era aguardada, a nave da tripa só a sua retaguarda, que ela já terminou o pushback no passo 3. Ah, tá ok. Então vamos na sua escuta quando autorizar. Gente, bola 649. 5241, 59 a bordo, autonomia 4 horas, altera muito claro, ponto táxi. O trip 5241 autoriza táxi até o ponto de espera, que é a parte principal, Índia do ponto de espera, chame torre, em 1, 18, 95, ajuste na 009, bom voo. Índia, ponto de espera, chama torre, 1895. O Bolonão 649, após a passagem do ATR da trip, a sua cauda, com a equipe de saúde, chame para o táxi no 02. Após a passagem do ATR, a cauda, está autorizado, chama o táxi 1649. Afirmativo, Xané 6327. Após a passagem do gol, a sua causa será coordenada com a equipe de solo, chamará para o táxi. Controle, posição após pós Lima, para o Lima Bravo Vitor. Passando Lima Bravo Vitor após Leda, tá no plano brilho. Quente brilho. Bravo Vitor, após Leda. Afirmativo, senhora, é porque no nosso SMS aqui ficou gravado após Leda, bloque, a posição bloque. Aí por isso a dúvida. TAM 3192, autorizada chegada bar e descendo para o 060. 060 na mar. Autorizado 5241, aliás, decolar, vento 100 graus, 129. Índia Novembro Alfa, reporte rotatório, ouve o Zalco Campo. Reporte rotatório, ouve o Zalco Campo, Marinha 504. Atrás de Salvador, Indy 9 na prova do rotatório principal, com o campo. Indy 9 torre, 1 com 8, 9. Chamada de torre, 1 com 8, 9, 5, grato. Controle Salvador, boa tarde. Trip 5446. Trip 5446, acione a identificação, autorizada a chegada a mão. Desça para o nível de voo 060, número 3. 060, número 3, identificou, 35446. É, alterna Salvador. Fugou no 649, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre, em Uno, Uno 8, decimal 95, ajuste no 009. 1009, via Índia, 1895 ali no ponto de espera. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado a você. Poxa, né, 6327 foi condicionado, então, após o táxi da Gol até o ponto de espera, quando era equipe de saúde, para o táxi. Ok, vamos coordenar, reportaremos que o táxi 6327 está iniciando. Gente, obrigado. Deve sair da árvore. 200 árvore, 5241. E Salvador, do ano 649, no ponto de espera da 10 pronto. 649 autorizado, né? Mantendo 0. A linha e mantendo 10, 649. Tá passando o Lima, Bravo Vitor, chama agora o Centro Recife, 133, decimal 25. 133, decimal 25, Lima, Bravo Vitor. Meia 49, de decolagem, vento 120 graus, 10 mais. Livre decolagem no 0, 649. Verafa livre pouso no 7, vento no 20 graus, 129. Livre pouso, 129 é Verafa. Então 3192, descer o nível 050. 050, 3192. Está com 96,5 horas de autonomia, Terra Goiânia, para cá. Goiânia, 4 horas de autonomia, confio para o Alberto. 9,6. Gente, o Oceané 6321, né, seguir o Fokker 100 da companhia até o ponto de espera, no ponto de espera chamar a torre, em 1-1-1-8-9-5, ajuste no 009. Aeronave, o Fokker 100 da companhia encontra-se no 01, já terminou o seu pushback. Revisão para a aeronave, com a ponto de espera vai chamar 295. Fogou 649. Ono 649, contato de colagem, voo para o nível de voo 240, saída da Euleda. Euleda 240, quando possível, voar Leda. Quem está presente, Leda? Silêncio. 5546, confirma o certificado. 240, 35446. Tem condições de reduzir até 320. Afirmo. 220, reduzindo, 35446. De autonomia apenas Salvador. Xené 6327, autorizar ataque até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera, chame torre, em 1, 1, 8, decimal 95, ajuste no 009, bom voo. 1009, prossegue a nossa direita pela Índia, ponto de espera da 10, 118,95, Xané 6327, uma boa tarde. Boa tarde. E no 9280. 1980, confirma o certificado. 2209. Sim. Então, 3192, reduza para 210, descendo para 3 mil pés. 2 490, descendo 3000, para 3192. O TRIP 5446, descendo para 4000, o ajuste no 009, reduzindo para até 200. Descendo para 4000, reduzindo para 200, com ajuste no 009. Confirme o número de pouso para 9280. O voo 9280 é o número 1 na aproximação. E por possibilidade de a gente importar aqui e voar direto, dona? Está livre o voo 9280, reporte estabilizado. Gente, importando então, voar dona, reporte estabilizado 9280. Nós dois, confirmando a autorizada DC 3000, sem restrições de tráfego. Sem restrições, o plano 3192. Salve Salvador, muito boa tarde, o chão é 327.0.0, está pronto. 327 autorizado, a linha de decolar, vem 1120 graus, 12, não é? A linha de decolar dando 0, 6327. Ou no 696, confirme? 649, gente. Confirmar o controle da aeronave Codulão? É o voo 1396. Voo no 396, vai acionar a identificação, vai descer ao nível 170, guardando para o seguinte. 170, vamos ver mais um. Transformador, Santos 3154, boa tarde, 190. Santos 3154, a sua identificação, autorizado a chegada à malha, desce para o nível 2050. Curva pode decolagem à direita, 01 no meia, transponder, controle, 119, decima 8, Bravo que Luiz, que com o sobrevoo e TGL em Veracruz. Gente, Bravo que Luiz, confirme IPLB, 02. Para acionamento táxi, torre em 1, 1895, a assistir no 009. Magnética 1, 2, 0. Confirma, Magnética? Zero. De Simbra, o trip 5, 4, 3. 2, 2, 0, Simbra, o 5, 4, 3. De 3000, tá 3192. Gente, tá 3192, aguardando para prosseguir para 2000 pés, o tá 3192. Guardando, 92. Solidado, chama para o táxi. Marinha 5930, mantém as pessoas visuais, 4500 pés, agora vai chamar Ilhéus 1201. O voo 1396, é autorizado a descer até o nível 060. 060, voo 1396.